Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 17 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 30 de agosto de 2019. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é Síndrome de Burnout. Eu sou o professor Guilherme Goulart e estão aqui comigo os professores, e as professoras e o professor, a professora Carolina Prates, professora e coordenadora do curso de Administração e Tecnólogos, o professor D'Artagnan Ferrer, professor do curso de Direito na área de Direito do Trabalho, e a professora Juliana Saboia, professora do curso de Administração e coordenadora de pós-graduação. O podcast também conta com a participação do aluno Yuri Verlindo, que apoia na produção e design das capas. Eu gostaria de lembrar que, se você nos escuta, pode encaminhar e-mails sobre podcast, inclusive com a sugestão de temas e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para talks@sezuca.edu.br, sendo que talks é T-A-L-K-S. Você também pode ouvir todos os episódios do Sezuca Talks acessando sezucatalks.blogspot.com. A disseminação das tecnologias de informação trouxe consigo uma promessa. Os seres humanos poderiam, por meio delas, trabalhar menos, utilizando tais tecnologias como ferramentas para agilizar as tarefas e concluí-las com maior rapidez. No entanto, essa promessa ou utopia não se concretizou. Com essas tecnologias, as pessoas passaram a trabalhar cada vez mais, inclusive apagando os limites antigos muito evidentes entre o tempo de trabalho e o tempo pessoal. Ao mesmo tempo, não é raro que as pessoas continuem trabalhando, mesmo depois do horário de trabalho, com o uso dos smartphones, o trabalho acompanha a pessoa para onde ela for. Nesse contexto é que nasce a figura da síndrome de burnout, ou síndrome de esgotamento profissional, que, segundo o Ministério da Saúde, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade, dizem os técnicos do Ministério da Saúde, que a principal causa dessa doença é justamente o excesso de trabalho e ocorre em ambientes muito competitivos, onde há muita pressão, médicos, enfermeiros, policiais, jornalistas, por que não professores, às vezes, pessoas ligadas à área de tecnologia, é muito comum também, advogados, né? E um dos efeitos dessa síndrome é uma questão de depressão profunda, né? E um afastamento, às vezes, das pessoas até das suas atividades normais. Então, com isso, a gente, com a ajuda dos professores que estão aqui, nós vamos falar sobre alguns aspectos organizacionais relacionados com a síndrome de burnout e também sobre alguns aspectos jurídicos. E aí, a primeira questão, e já passo aqui a palavra para a professora Caroline, é como é que vocês, na disciplina de vocês, enxergam isso? E eu sei que vocês também têm algumas observações históricas aí sobre como chegamos até aqui, né? Que é importante a gente compreender essa evolução histórica das relações, né, do trabalho. Uhum. E antes, né, de entender também as causas e as consequências que isso traz hoje para as organizações, para o empregado, para o empregador, é entender como isso se desencadeou com a evolução do contexto também, uhum, que nós temos hoje. Então, se nós formos analisar a questão do início, né, da produção, o início da produção era artesanal, aí meados de 1700. Uhum. Tudo que era produzido de forma artesanal, dentro das famílias, pelos próprios artesãos. E no momento em que há essa necessidade de uma escala maior, né, porque o mundo está em crescimento, existe uma maior demanda, então se começa a pensar em máquina a vapor, primeira revolução industrial. Uhum. Tá? E isso, junto com os estudos de Taylor, que é conhecido como o pai da administração científica, traz, então, uma departamentalização, uma fragmentação do trabalho, né? Porque o principal estudo de Taylor é o de movimentos, né? Uhum. Tempos e movimentos. Então, ele analisava, né, como fazer a separação de um processo, qual era o tempo para cada processo. E aí, o indivíduo que antes conhecia o processo como um todo, uhum, né, na era artesanal, uhum, ele passa a conhecer somente um pedaço, né, daquele processo. Isso faz, então, com que ele comece a deixar de ver sentido, significado no trabalho dele. Uhum. Tá? Continuando, né, essa questão histórica em termos em torno de 1900, junto já com os preceitos de Taylor, a gente tem o Ford, né, uhum. que traz a questão da linha de montagem, então que amplia um pouco mais essa produtividade dentro do ambiente empresarial. Isso faz, então, né, que o homem ele continue sendo visto como um homem econômico, que ele tem prazer no trabalho somente pela remuneração e não por outras questões, e isso já começa a desencadear aí uma série de problemas, não só físicos, né, como mulher, por exemplo, mas também mentais nos trabalhadores. E esse cenário ele continua até o pós-guerra. No pós-guerra que há uma mudança, né, no contexto por conta da falta de recursos, escassez de recursos no mundo como um todo, né, por consequência da guerra, mas principalmente no Japão, né, que foi massacrado por duas bombas, enfim, uhum. já tem uma questão geográfica também mais peculiar. Então eles estavam com uma escassez de recursos muito grande e também com uma demanda baixa. Naquele uhum. momento. Então, os preceitos da produção em massa, né, de Ford, de Taylor, não se empregavam mais para aquele momento que eles estavam vivendo. Tá? Então, aí começou a se desenvolver a produção enxuta, ou também conhecido como toyotismo, porque uhum. foi sendo desenvolvido dentro da Toyota. Uhum. Esse sistema, ele traz aí uma redução do número de trabalhadores, uma maior flexibilização do trabalho. O trabalhador, então, ele acaba sendo responsável por outras atividades, ele uhum. conhece um pouco mais do processo, mas não por conta, digamos assim, de uma visão voltada para o trabalhador, uhum. e sim para a redução de custo mesmo. Uhum, uhum, produção. E isso, então, começa a gerar aí uma série de novas ferramentas que são criadas, uhum. né? E a flexibilização mesmo do trabalho. A parte de terceirização, ela cresce muito neste momento. Uhum. Né? Então, foge um pouco da área da produção industrial para a área de serviços neste momento. E isso faz, então, com que se acentue essa perda de sentido e significado por parte do, uhum. do trabalhador. Essas coisas, hoje, elas uhum. não são quase mais pensadas, né? Mas o que você coloca, professor, é que o germe, assim, né? O que fez a gente se comportar hoje como trabalhador e como empregador seriam esses movimentos, né? Que influenciaram, mesmo que a gente não se dê conta, uhum. a forma como a gente trabalha hoje. Seria isso? Sim. Foi o contexto que nos empurrou, né, uhum. no momento atual. Uhum. Né? Este foi o contexto histórico. Os principais fatores do contexto histórico. Claro que houveram outras questões, né? Uhum. Mas os principais momentos, assim, que eu consegui evidenciar. Sim, claro, foram... Claro, foram esses grandes pontos, né? Isso. Professor D'Artagnan Ferrer, como é que o direito vê isso? A gente sabe que o risco sempre foi muito importante para o direito do trabalho, né? E quando a professora falava aqui da questão das fábricas e tal, eu logo me lembro do filme de Chaplin, né? Que ele entra na roda e que não deixa de também fazer uma alusão ali às questões do trabalho. Eu sei que o professor gosta muito de cinema e às vezes usa isso na sala de aula, né? Como é que o direito do trabalho vê esses momentos e até chegar hoje também na questão da síndrome de burnout? Bem, boa tarde a todos, se for tarde, uhum. né? Ou noite ou manhã. O direito do trabalho, ele é um ramo jurídico que nasceu nesse contexto que a professora também colocou aí. Do início da produção em massa, do início da produção organizada e subordinada, urbanizada, principalmente, uhum. em grandes indústrias, etc. Principalmente a partir daí das dificuldades advindas da Revolução Industrial e no contexto daí da coragem que a Revolução Francesa concedeu a todo mundo, uhum. né, de produzir uma luta por direitos que pareciam necessários naquele momento, e eram, né? Pareciam não, eram necessários. Uhum. E também pela ideia da dignidade humana, kantiana, e que a gente sempre acaba mencionando, né? Quando fala em direito, etc. e tal. E daí, as duas primeiras lutas do direito do trabalho foi a limitação do tempo de trabalho, porque a partir da luz elétrica, o direito do trabalho perdeu limites, né? Uhum. Os limites sagrados, temporais, né? Do dia uhum. e da noite, etc. E além da limitação do tempo, também a proteção ao corpo do trabalhador, porque eram muito frequentes os acidentes graves. Daí, uhum. O senhor que é um professor da área civil, né, trata muito de responsabilidade civil, sabe que a responsabilidade objetiva por acidentes nasceu no contexto dos acidentes do trabalho, principalmente em vias férreas, porque era impossível, inviável provar a culpa da empresa pelos acidentes. Então bastava a atividade ser de risco, passou-se a defender que bastaria a atividade ser de risco para se dar a prerrogativa ao empregado de buscar uma indenização em cima desses acidentes, né? E daí, essa proteção ao corpo físico do trabalhador, daí o Alain Supiot fala, né, tem uma frase muito bonita dele no livro Crítica ao Direito do Trabalho, que diz assim: na relação de trabalho, o empregador arrisca o patrimônio, e o empregado arrisca o corpo, né? A vida. Arrisca a pele, ele diz, né? Bom, daí o que acontece? Rapidamente o direito do trabalho se desenvolve, cresce, entra o século XX adiante, acompanhando esses movimentos do Taylor e do Ford, que a professora colocou também, protegendo para esse tipo de coisa. Protegendo para essas coisas palpáveis, concretas, que a gente tinha esses problemas risco, aí. Um risco bem específico. Exato. E daí nós temos aí a nossa Constituição, né, o artigo 7º, que trata dos direitos sociais do trabalhador brasileiro, lá no inciso 22 diz assim: que é direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. O inciso 28 diz que é também direito o seguro contra acidentes do trabalho, aqui implícita a ideia de doenças do trabalho também, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que esse está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. E o inciso anterior também fala em proteção em face da automação na forma da lei. Daí é uma norma programática, como a gente sabe, que não foi até hoje regulamentada. Então existe essa proteção, mas não no plano como. Abstrato, né? Ainda não se viu. Mas enfim, essa é a Constituição de 88, ainda num contexto onde não se tinha essa nossa gestão por números tão presente agora, né, com o trabalho, praticamente a imensa maioria do trabalho urbano, ele é feito através de equipamentos de informática, etc., né, telemáticos, né, e começou a se desenvolver uma enorme quantidade de doenças psíquicas nos trabalhadores, nesse contexto, contra as quais o direito do trabalho não era acostumado a lidar. Mas, rapidamente, a jurisprudência trata de maneira analógica, de maneira... Ela vê o seguinte: do mesmo modo que alguém se acidenta e machuca o braço trabalhando lá na linha de montagem, agora as pessoas, né, desenvolvem síndromes, etc. e tal, psíquicas. O grande problema é o nexo de causalidade. A prova do nexo de causalidade. Porque o que acontece, né? Assim, a pessoa está com ansiedade ou depressão, etc. e tal. É porque inúmeros fatores colaboram para isso, é inegável. Claro. Né? Claro, a sociedade que promove a tristeza. Mas... Sim, o trabalho participa disso aí, mas as redes sociais participam disso aí, as cobranças familiares, etc., né? A política. A política. A política nos deixa, etc., atormentados. Tudo isso, né? E então, assim, o grande problema é o nexo de causalidade, né? A prova disso aí. Eu dei uma olhada na jurisprudência, né, antes de vir para cá. Claro que eu sempre topei com isso, etc. e tal, mas antes de vir para cá, eu olhei claro, de novo. Claro, né? Claro. E estava vendo assim que a imensa maioria dos julgados, eles se baseiam daí no laudo técnico daí de um psiquiatra, que vai lá e examina daí e ele não consegue dizer conclusivamente por que a pessoa está doente. Né? O que acontece é que daí o professor Guilherme também conhece o conceito de com causa, né? É que se pelo menos o médico do trabalho disser que o trabalho colaborou pelo problema, né? Daí já é possível se falar na indenização e ela acontece. mas muitas vezes nem isso acontece. Uhum. Né? Eu tive, assim, no meu escritório, dois casos de motoristas de ônibus que trabalhavam de madrugada na Grande Porto Alegre, uhum. fazendo essas linhas aí em direção a Sapucaia, São Leopoldo, etc. Uhum. E os dois tiveram, não burnout, mas depressões graves. E pelo que eles me falaram, assim, era bem fácil perceber que era por causa principalmente do trabalho. Uhum. Uhum. Né? E nenhum dos dois a gente conseguiu provar um nexo de causalidade. Uhum. Né? Sequer com causa. Sabem, professores, que eu lembro bem quando eu era criança, meu pai trabalhava, chegava em casa, né? E eu notava bem como se desligava o tempo do trabalho, né? Então ele saía, era bancário, saía do banco, chegava em casa e o trabalho acabou. E via o jornal, lia o jornal, ficava lá com a família e tal. No outro dia ia trabalhar, voltava, mas era bem descolado, muito descolado, né? E hoje no nosso trabalho, no trabalho de muitas pessoas que estão ao nosso redor, eu noto como isso não ocorre. Nós estamos trabalhando o tempo todo, como eu falei no início ali, né? Às vezes você está no final de semana, sentado, né, vendo um filme, lendo um livro, daí de repente recebe um aviso no celular, é um e-mail, é alguma coisa relacionada ao trabalho, e você já não sabe mais se está no tempo familiar ou se está trabalhando, ou às vezes no trabalho responde questões familiares também. Isso também acho que contribui, né, para essa carga, né? Professora Juliana, como vocês contribuem, como vocês pensam essa questão de construir um ambiente corporativo que não favoreça esse tipo de problemas? Porque a gente sabe que as preocupações que vocês precisam ter são muitas, né, dentro da administração, né? Mas vocês pensam nisso? Ah, esse tipo de preocupação? Há estudos sobre esse sentido? Como é que vocês lidam com isso? Tá, perfeito. Então, oi, gente que tá nos ouvindo. Eu tô com a voz aí um pouco fanha, né? Mas vamos lá. Então, assim, na área da administração, a gente tem um ramo específico que cuida das questões organizacionais e de pessoas, que era de gestão de pessoas, ou recursos humanos no passado, e hoje a gente fala em gestão de pessoas. Tem essa preocupação que tu comentaste, né? Essa separação entre trabalho e casa, né? Em que momento as coisas acontecem. E a área de gestão de pessoas específica, ela tem o seu foco é no colaborador, é no funcionário, é no operário, enfim. Existem inúmeros indicadores que a gente utiliza para isso. Então, por exemplo, eu estava escutando o professor Dart falar. A gente tem a pesquisa de clima organizacional, por exemplo. É uma pesquisa que a gente aplica para verificar a percepção do colaborador sobre o clima da empresa, ou como ele se sente dentro dessa empresa. Existe o diagnóstico organizacional, que é uma forma de verificar se as políticas e práticas de gestão de pessoas são feitas da forma correta e estão atendendo às necessidades desse colaborador. Então, isso são subsídios que a área de administração, ao ter conhecimento, pode utilizar para criar programas que melhorem a qualidade de vida da pessoa no ambiente de trabalho, que está vinculada à legislação, à questão das NRs, enfim, e permite que esse trabalhador se sinta melhor naquele espaço. Porém, eu sempre digo assim, a área de gestão de pessoas e esse cuidado com o trabalhador, ele só se faz... digamos assim, ele só toma uma importância perante a organização quando isso toca em números. E números com relação à produtividade. Sim. E números com relação a lucro. Então, se dentro do direito a gente não consegue provar, que nem tu comentaste, nessa questão de nexo causal, enfim, e acaba não cutucando a empresa, aonde que isso começa a cutucar? Quando há perda. Perda de produtividade e perda de recursos. Então, assim, só para ter uma ideia, no Brasil, no ano de 2016, segundo a Escola de Economia de Londres, a depressão no trabalho trouxe uma perda de US$63 bilhões no ano de 2016 para as organizações. Isso a gente está falando só de depressão, não trouxe nem dados de outras doenças vinculadas a questões emocionais. E segundo a ISMA, que é a International Stress Management Association, ela calcula que no Brasil 32% dos trabalhadores desenvolvem burnout. E 32%. Nossa, o número é muito grande, é, né? É muito grande. É um terço. Exatamente. E aí tu falaste no início, né, das profissões, né? Quais são as principais profissões que estão envolvidas? A área da educação, então nós aqui somos premiados. Saúde, assistência social, recursos humanos, pessoas que lidam com outras pessoas, que têm contato direto. Telemarketing, muito comum, né? Perfeito. Pessoal da área do direito. Tudo que tiver alto envolvimento interpessoal, há uma tendência de ter maior presença de burnout, né? De sintomas e de pessoas desenvolvendo. E assim, que já tem sido feito se a gente olhar para fora do Brasil, né? Porque o Brasil a gente está sempre um pouco atrasado em algumas questões. Uhum. Na França, em torno de 12% da população sofre de burnout. Eles possuem a seguinte tática: as pessoas são proibidas, né? Tá tendo a cultura das pessoas serem proibidas de responder e-mails uhum. profissionais após o horário de trabalho. Sim, os sistemas inclusive se autobloqueiam, impedem que a pessoa acesse o sistema. Isso, é. Perfeito. No Japão, que a gente já teve casos, inclusive, que já foram noticiados pela mídia, teve um caso de uma menina que morreu, uma menina super jovem, que trabalhava na área de publicidade, se não me engano, ela tomando Red Bull, se não me engano, pra ficar acordada, teve que ela morreu, né? Enfim, ela fez uma carta de suicídio, enfim, se não me engano, falando pra mãe. É, eu li essa notícia, o nome dela é Takahashi, e o nome desse fenômeno de suicídio é Karoshi. Isso, é, isso aí. Ele se suicida. Suicida pelo excesso de trabalho. Né? Não pelo excesso de trabalho, mas por não conseguir lidar com os sintomas que esse excesso... E esse excesso de trabalho, muitas vezes, ele é gerado numa perspectiva futura de sucesso profissional. Uhum. Né? Que tem a ver com a questão dos millennials, né? Que a gente conversou um pouco. Então, é toda uma construção que é feita para que a pessoa chegue nesse ponto. É, no Japão, o que eles adotaram de estratégia? Após as 19 horas, as luzes dos escritórios são apagadas. Então, para ninguém passar mais horas trabalhando. Uhum. Porque o burnout, ele está muito vinculado ao excesso de trabalho. No excesso no sentido de quantidade de horas. Porque aí a pessoa dorme pouco, a pessoa fica preocupada com as coisas que vão acontecer. Ou acorda de madrugada e começa a produzir. Uhum. E aí, ao não ter o tempo de descanso, entre outras situações, o teu corpo, ele literalmente... Né, queima, né? Desse contexto, né? Mas é interessante, você falou sobre realização profissional, que sem dúvida atinge um certo grupo de trabalhadores, né? Talvez com maior estudo, enfim. Mas o burnout também atinge pessoas, talvez com um nível não tão grande assim, de trabalhos não tão complexos, como o próprio telemarketing, ou até mesmo como pessoas que trabalham em atividades, né, no McDonald's, no Burger King, né, ou seja, muito trabalho, muito rápido, exigência muito grande e tal. Que daí seria uma camada de trabalhadores com menos conhecimento até sobre os direitos que tem, né, ou empresas que até não faz diferença para ele, se ele perder aquele empregador, porque como é um trabalho de baixa complexidade, ele substitui muito facilmente, não é que nem um professor, que é mais difícil de, né, de ser substituído, enfim. Trabalhos com turnover mais elevado, né? Exato, né? Rotatividade, exatamente isso, né? E rotatividade acaba sendo um dos indicadores que a gente utiliza na área de gestão de pessoas para verificar como é que anda a situação da empresa. Ah, sim. E a rotatividade é um alto custo, né? Porque contratar e demitir é muito caro. Claro. Contratar, treinar, isso. As pessoas se adaptar, começar exato. A trazer produtividade, demora. Então, se eu tenho alta rotatividade, isso se torna um problema. E até teve um ponto que a Carol comentou, que é essa questão da separação do trabalho, né? O momento que há uma separação e que há um distanciamento do que eu sou como pessoa e o que o meu trabalho, o trabalho que eu realizo... Isso está dentro dos que a gente chama de indicadores de toxicidade no ambiente de trabalho. Que são a sobrecarga, a falta de autonomia, a falta de reconhecimento, essa desvinculação de valores entre o que eu penso e o que eu tenho como valor para mim e o que a empresa me apresenta, e são poucas as empresas que conseguem vincular essas questões, e questão de competição, né, dentro do ambiente de trabalho, concorrência, sim. competição muito acirrada, muito acirrada. E essa questão de competição é uma coisa que ela já ficou para trás, inclusive dentro do conceito de gestão de um negócio. A gente fala muito mais hoje em colaboração entre as organizações do que competição, mas ainda há uma mentalidade muito forte das empresas, que dentro da empresa a pessoa precisa competir. Né? Como se fosse uma corrida para quem vai chegar a um cargo maior, sendo que não há espaço para todos, né? Então até se torna uma falácia, porque não adianta eu competir, porque eu não vou ter 15, 20, 200 cargos de gestão. Diretores. Então, Nem todo mundo pode ser diretor. Então é uma competição que não leva a lugar nenhum no final, né? Professora Caroline, eu sei que você também tem algumas observações sobre a questão da tecnologia, né? Nesse contexto. Quer falar um pouquinho para nós? Sobre essas suas reflexões. Dentro, né, do que a Juliana estava falando sobre o que a gente pode observar no ambiente de trabalho, né, para ver se o ambiente é tóxico, né, para os trabalhadores, a gente também pode pensar nas formas como o indivíduo pode se defender da síndrome, né, porque a gente tem esse lado do empregador. O que o empregador pode fazer para tornar o seu ambiente mais agradável, né, e menos tóxico, e também o empregador, o indivíduo, né, o que ele pode fazer para se proteger disso. E aí entra essa questão da tecnologia também, Porque hoje, né, como tu mesmo comentaste no início da introdução do podcast, uhum, nós temos o smartphone, né, que está conosco a todo momento. Uhum. Né? Tu vai no banheiro, tu leva o smartphone. Tu vai comer, tu leva o smartphone. Né? E acho que uma questão que todos, né, devem se regrar é, né, de saber dosar o tempo de cada coisa. Claro. Né? Então, o tempo do trabalho, uhum, o tempo do descanso com a família, né, com os filhos, enfim, da leitura, uhum, de outras coisas, né, porque a vida não se resume só ao trabalho. Uhum. Um dos problemas maiores da síndrome é que o trabalho passa a ser a vida do indivíduo. Né? E isso faz com que, como ele não está enxergando o significado no trabalho, ele deixa de enxergar o significado na vida, porque o trabalho é a vida dele. Uhum. Então, uma forma de evitar isso, né, vinculando com a tecnologia, seria de realmente tu te doutrinar para usar ela de forma que venha te beneficiar, uhum, né, uhum, e não a todo momento. Algumas outras coisas vinculadas à tecnologia, né, ou até mesmo outras questões que pode, uhum, que o indivíduo pode fazer, buscar um trabalho que esteja vinculado com seus objetivos, com seus ideais. Uhum. Muitas vezes, por isso que a gente encontra até profissionais da área da saúde, da educação, com essa síndrome. Uhum. Existe um... Quando a pessoa entra, né, para essa área, ela tem uma ideologia, quero entrar para a área da educação porque quero impactar pessoas, né, quero trazer possibilidade das pessoas. Expectativas, né? E no momento em que esse trabalho, esse ambiente não promove isso, eu sou uma professora, mas o meu ambiente não está promovendo a aprendizagem, a educação. Promove, uhum, outras métricas que não fazem sentido com o que eu buscava anteriormente, uhum, tá? Você acaba começando a perder esse sentido, né, no trabalho. Uhum. E não se cumpre com essas expectativas, né, uhum, que o professor D'Artagnan complementou aqui. Então é enxergar dentro do seu ambiente de trabalho aquela organização, aquele trabalho que esteja mais vinculado com seus objetivos. Uhum. Porque se você passar por cima dos seus objetivos, logo à frente, né, você vai ter problemas. E o empresário também tem que ter noção disso, né? Porque... Claro que a ideia de você ter uma empresa é que as pessoas produzam para você e produzam o máximo possível, né, sem, dentro das normas, né, estabelecidas, mas parece que para algumas empresas, para alguns empresários, parece que essa barreira não é muito perceptível, ou seja, ele não se importa nem um pouco em de repente, perceber que a vida das pessoas na empresa dele é um inferno, né? Se as pessoas continuam produzindo, né? Uma coisa meio de objetivar demais, objetificar talvez o trabalho, né? Então não é só uma questão de dinheiro, e também creio que não seja só uma questão de dinheiro para o próprio empregado, né? Não, sim, adianta ele ganhar muito dinheiro a qual custo, até a saúde completamente destruída, né? Essa visão de homem econômico da história ali que o Taylor e o Ford traziam, né? É claro que ainda existe hoje. Uhum. A pessoa necessariamente precisa da sua remuneração, claro, né, o mundo capitalista. Claro, claro. Mas quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se despertam para outras coisas que vão além do financeiro. Uhum. Uhum. Então é tu ter um tempo, né, que tu poder dedicar um tempo da tua vida para tua família, para as, claro, coisas que tu gosta de fazer, de tu conseguir ter esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E até mesmo, às vezes, trazer algumas coisas, né, de casa, uhum, para tornar o ambiente de trabalho mais agradável. Uhum. Eu sei que algumas organizações trazem, deixam... Tem até animais, né? Uhum. Tem um cachorro, o gato da empresa ali, e isso é utilizado não só em empresas, mas até mesmo em presídios, né? Por conta do animal trazer um efeito ali de convivência mais agradável, né? Professor D'Artagnan, o trabalho é uma parte muito... importante na vida, né? Como a professora Carol falou, o trabalho às vezes é a vida das pessoas, né? O direito do trabalho pensa nisso, se preocupa com isso? Como é que... Certamente. Ouvindo a fala da professora Juliana e da professora Caroline, me lembrei, né, do conceito de direito à desconexão. Ah, é verdade. Trabalho, é, né? Verdade. Que é um direito que... do qual a gente já fala muito no Brasil, que já começa a ser regulamentado em alguns países, como a França. Que você colocou, é isso aí, é o direito à desconexão ao trabalho, que é essa atividade de desligar das atividades. Uhum. Essa paradoxal atividade de não ter atividade. Uma obrigação negativa, né? É, direito a não trabalho. É, exatamente, direito a não trabalho, que se faz em razão da fragmentação das fronteiras entre o tempo de trabalho e não trabalho, em razão da comunicação telemática constante. E o direito à desconexão, ele visa, inclusive, evitar o que a gente chama também de dano existencial, que é o dano, que não é um dano moral, não é um dano material, mas ele é um dano à vida íntima, ao projeto de vida da pessoa, né? Porque assim, ó, porque o trabalho onipresente, ele engole a vida pessoal das pessoas. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, um dos primeiros, eu sempre falo isso em aula, uma das primeiras condenações à indenização em razão de dano existencial, foi um processo muito bonito, de uma empregada, ela era caixa de supermercado, de uma grande rede. E ela provou que a filha dela fez 7 anos, e durante esses 7 anos, todos os aniversários da filha dela, ela estava ausente trabalhando. Ela botou as fotos da filha dela no aniversário. Sem ela. Nos dias em que ela estava sem ela. Exatamente, nos dias em que ela estava trabalhando também. Porque ela trabalhava sempre. Esse é o dano que repercute no projeto de vida da pessoa, em razão da destruição do direito à desconexão, né? Tem alguns casos também de pessoa perdeu o casamento, né? Acabou o casamento, teve divorciou, né? Teve uma jurisprudência assim. Teve um caso assim, que é de uma empregada daí, que ela fez tantas horas extras, que o marido dela se separou dela, dizendo que era em razão de que ela nunca estava em casa e que se era para estar casado, não precisava fazer isso. E ele falou isso para todo mundo, etc e tal. Ela conseguiu comprovar, assim, sabe, que ninguém sabe no íntimo, é verdade, porque que acabou esse casamento, mas o fato é que ela conseguiu comprovar que a justificativa que o marido dela deu, ex-marido, foi essa. E em razão disso daí também ela obteve uma indenização aqui no nosso TRT, né? Em razão do dano existencial pela perda do matrimônio dela, né? A repercussão do trabalho na vida pessoal, na existência íntima dela. Ou seja, o direito do trabalho vai trabalhando, agora a gente está falando assim, aí nesse momento, né? Não exatamente de burnout, né? Sim, mas de problemas que certamente, né? Eu não sei a fronteira entre o burnout e a depressão, entre o burnout e a pessoa que fica sem vida pessoal, etc. Claro, mas eu tenho certeza que são muito próximos. Sim, sim. Né? E se interpenetram às vezes. Sem dúvida. Eu estou lembrando agora, professor D'Artagnan, a gente tem um artigo que a gente fala sobre isso, né? Sobre esses casos, aquele nosso artigo sobre responsabilidade civil, né? A gente cita esses casos. Eu creio que algum deles está citado ali, né? Sim. Professora Juliana, sabe que eu já lido bastante com empresas de tecnologia, assim, startups, às vezes, e elas são bem marcadas por um ambiente assim, organizacional bem moderno, né? Bem sem grandes escritórios e tal. E é comum nessas áreas assim, o empresário colocar à disposição do empregado videogames, puffs, ou seja, escorregadores às vezes, geladeira cheia de cerveja, né? Ou ele pode trabalhar com a roupa que ele bem entender, ele pode, se quiser, tirar uma soneca, tem uma sala para tirar soneca, né? Então, o ambiente de trabalho parece que é um parque de diversões, assim, e os empregados gostam muito desse ambiente um pouco mais descolado, assim, né? Mas um dos efeitos que acaba ocorrendo é que as pessoas praticamente se mudam para dentro dos escritórios e começam a trabalhar, às vezes, até sem perceber. Como é que vocês lidam com isso? É algo planejado, algo pensado? Como é que é essa? Então, a gente fala que é querer tentar enxugar gelo. Tá? Porque, assim, posso ter todo esse espaço visualmente atrativo, só que eu te coloco uma meta absurda que tu não vai atender. E aí aquela ideia de, trabalha por projeto. Quando tu terminar, tu recebe. Ou eu te dou um prazo muito curto para tu fazer um projeto muito grande. Que tu vai ter que trabalhar muitas horas num ambiente super legal. Mas o que eu tô te cobrando é tal igual a qualquer outra empresa que não me desse esse ambiente legal. Então, claro que o espaço e essas questões visuais, de tu ter um espaço teu, de tu se sentir em casa, de tu trazer o teu pet, de tu trazer as fotos, claro que isso ajuda e isso é muito legal. E normalmente esses ambientes vinculados à tecnologia, ele tem essa questão para ajudar na criatividade. Porque são profissionais que trabalham através do estímulo criativo. criativo, eles precisam dessa criatividade, então eles precisam de um espaço que os auxilie nisso. Uhum. Só que ter isso e não ter uma preocupação com o tempo que a pessoa fica ali dentro, a quantidade de horas que ela se envolve dentro ou fora do trabalho, uhum. O tipo de meta que eu estou trazendo para ela, é tapar o sol com a peneira, é chutar gelo, né? É tentar fazer isso. Então, assim, existem políticas que são até mais simples, porque a gente escuta muito isso às vezes. Ah, então para ter um ambiente legal eu vou ter que investir muito, é muito caro. Fazer a gestão de pessoas é algo que não traz resultado. Enfim, a gente escuta um monte de coisa. Uhum. Mas existem medidas muito simples que tu pode trazer pro teu ambiente profissional, que envolve zero recurso, que é, por exemplo, ouvir as pessoas. Né? Tu tem um espaço. Né? Tu ouvir. Sim, eu sou gestor da minha equipe. Em que momento da minha semana eu paro para conversar com os meus colaboradores? Para saber quais são os valores, para saber se eles estão fazendo o que eles gostam, para saber se eles estão bem, se eles estão precisando da minha ajuda. Uhum. Tem uma pergunta que eu acho muito bacana, que eu digo que, assim, que a liderança deveria refletir, né? Se, de alguma forma, eu contribuo para um mundo corporativo doentio. Então, eu como liderança, de que forma eu estou contribuindo para que isso aconteça? Porque às vezes vem de forma sutil. Ah, tu não quer fazer, tem quem faça. Uhum, ah, tu não quer ficar até mais tarde, mas o fulaninho ficou. Uhum. Então, a gente acaba, muitas vezes a liderança acaba gerando esse espaço e não gera um espaço de conversa, não gera um espaço de escuta, que é extremamente importante. Outra questão que é muito simples, estimular o trabalho em grupo, mas não no sentido de que a gente tem que trabalhar junto porque a gente está na mesma sala, mas que todos façam parte, porque quando nós estamos juntos, gera ou proporciona um sentimento de empatia. Então, nós nos colocamos juntos nessa situação. E o sentimento de grupo, que vem junto com o sentimento de pertencimento, de que eu faço parte disso daqui, que eu não sou uma peça que vai ser trocada a qualquer momento. Apesar de ainda termos muito na cultura organizacional de muitas empresas essa coisa de peça, né? Eu troco o colaborador. Então ele trabalha que nem condenado, enfim, para não perder, até porque a gente está falando no momento, se a gente for olhar no momento atual do Brasil, a gente está em crise, está em recessão, o mercado de trabalho está complicado, então as pessoas estão agarradas no seu trabalho, fazendo o que bem poder, né, o que podem ser para permanecer, e a gente sabe também que o empregador sempre vai ter mais força do que o empregado, então tem essas questões. É a tônica da relação. E assim, tem mais algumas questões que são possíveis fazer, por exemplo, que o funcionário participe de tomadas de decisão que dizem respeito a ele. Então, ok, a nossa sala vai ser um caso simples. A gente vai mudar o setor de lugar. Deixa as pessoas participarem disso. Como vai dar esse processo de mudança, né? A gente diz que dentro da área de gestão de pessoas tem um campo de estudo que é mudança organizacional e que pouquíssimas empresas fazem isso. É de preparar os colaboradores para um processo de mudança, seja de processo, de sistema, de estrutura física, de produto, enfim, seja do que for. Se usa muito pouco esse recurso, né, que é preparar a equipe. Teve uma questão que a Carol comentou, né? Atividades que sejam vinculadas às competências das pessoas, aquilo que ela gosta de fazer. Também se estuda pouco sobre, não na academia, mas se vê pouca prática no mercado de adequar a pessoa àquilo que ela faz bem ou aquilo que ela gostaria de fazer. Às vezes a porta de entrada de um estágio, de uma profissão, é pela vaga que a gente conseguiu. Mas eu posso migrar dentro da empresa, eu posso ter progressão de carreira para a área que eu quiser. Mas muitas vezes se torna uma barreira, porque não se enxerga que alguém que começou no financeiro possa ir trabalhar no RH, alguém que está no RH, vai para o comercial, enfim. Mas se a gente analisasse as competências daquela pessoa e adequassem, ela poderia se encaixar melhor e não ter tanto sofrimento dentro desse ambiente. E assim, o ponto, para fechar essa questão do que a empresa pode fazer que não custa nada, é a questão de como a empresa enxerga as questões das doenças psíquicas. Porque a gente ainda tem uma cultura de que a doença física, ela tem um peso maior do que a doença psíquica. Então, se eu quebro a perna, eu recebo um afastamento, tá tudo bem. Tu quebrou a perna, tu não vem trabalhar, tá ótimo. A gente sabe lidar com isso. Mas a gente não sabe lidar com o estresse, com a ansiedade, com o burnout. A gente acha que é frescura, que a pessoa precisa de um amigo, que a pessoa não quer trabalhar. Tá fazendo corpo mole para não trabalhar. Né? Então, assim, a gente arranja várias desculpas porque a gente não consegue lidar com essa situação. E isso é cultural, né, do nosso meio, e é cultural dentro das empresas. Então, uma mudança de perspectiva sobre as questões das doenças psíquicas e não só sobre a questão da doença física se torna algo que não é difícil de fazer, não envolve recurso, não precisa colocar tobogã, enfim, sim, né? Nem nada. Geladeira. Uma geladeira com Heineken, né? Eu falei Heineken, não sei se pode falar a marca. Pode, foi. Agora com foi. Cerveja. Mas é só uma mudança de perspectiva. E a área de gestão de pessoas, obviamente, tem um grande peso nisso, né? De incutir essa mentalidade e trabalhar toda essa sensibilização. É, enquanto no Brasil a gente passa a discutir situações em que as pessoas devem trabalhar mais, outros lugares do mundo discutem justamente o contrário, né? Como as pessoas podem trabalhar menos e como isso, às vezes, acaba implicando no aumento da produtividade, porque elas estão mais descansadas e podem cumprir os seus projetos, mais engajadas e tal. Aquela hora, aquela questão, você precisa trabalhar 8 horas por dia. A gente sabe que você tem picos ali de produtividade, chega um momento, é que nem aula. Às vezes, né, a aula, às vezes, quando ela começa a ficar muito longa, as pessoas deixam de prestar um pouco atenção. Então, há formas de lidar com isso também, né? E a professora Caroline? Bom, só complementando o que a Ju falou, eu lembrei de uma frase que eu vi esses dias, que a população reconhece um pé quebrado, né, porque é uma doença visível, mas não reconhece, né, uma doença mental, porque ela não se enxerga, ela não é visível. Tá? E aí, reforçando o que as empresas podem fazer dentro do ambiente, né, as pesquisas sobre o burnout trazem os fatores estressores, uhum, né, dentro das instituições. E são duas categorias de fatores, tá? Os que estão vinculados a altas demandas de trabalho, e aí a gente pode, inclusive, considerar aqueles empregos, né, em que as pessoas, digamos assim, fazem por uma questão de necessidade mesmo e não por vinculação, né, ao que gostaria de fazer, enfim, tá? E aí, o que se tem dentro desse fator? Tá? Aumento na carga de trabalho, então uma carga de trabalho muito elevada, pressão do tempo, porque são menos pessoas para fazer mais atividades. Claro. Tá? Complexidade no trabalho, porque, né, é o contrário do que o Ford fazia, né, que separar as atividades. Agora se agrupa uma série de atividades para apenas uma pessoa fazer, e às vezes essa pessoa não tem competência para fazer e todas às vezes aquelas erra, atividades, né? Isso. É que não é muito tolerado, às vezes, dependendo do ambiente, o erro, e coloca uma pessoa numa situação, sim, dessa, você está empurrando ela para o erro. Claro. Né? O papel conflitante, né, com que ela, com a expectativa que ela tinha de futuro, enfim, e também até às vezes falta de informação no trabalho. Pode ser um fator de estresse. Tá? E também existem aqueles estressores que são vinculados à falta de recursos, que aí entra essa questão de falta de suporte de supervisores, a chefia em geral, né? A chefia somente dá a meta, mas não auxilia o trabalhador com aquelas dificuldades que ele tem no processo. Né? Ou com os colegas, né? Como o ambiente ele é estimulado por uma grande competitividade, né, para o não trabalho em grupo, né, isso acaba gerando também um estresse no trabalhador. Falta de controle, falta de autonomia sobre a sua função, então não poder tomar decisões que às vezes são básicas, são práticas, fáceis, né, que vão facilitar o trabalho, a pessoa não tem essa autonomia para tomar a decisão e acaba entrando, né, no fluxo do trabalho e atrasando ainda mais a tua situação, então isso acaba sendo também fatores estressantes, além da falta de recompensa, que aí eu reforço que não é só a remuneração, mas às vezes a falta de recompensa da empresa, né, em agradecer pelo trabalho que fizeste, em te apoiar em algumas coisas, enfim, nesse sentido. Eu conheço empresas que fazem coisas assim, quando atingem uma meta, então eles fazem lá um almoço especial, um café da manhã inesperado, assim, quando chegam, tem um café da manhã pronto, né? Às vezes coisas que não são tão caras, né? E principalmente para uma geração hoje, claro, você colocou muito bem antes, o dinheiro né? As pessoas não vão trabalhar de graça, obviamente. E se ganharem bem, é muito bom, sempre é muito bem-vindo. Você vai querer ganhar o máximo possível que a sua, né? Ninguém recusa aumento. Agora, coisas como no mercado de TI é muito comum, né? Programadores e tal, às vezes um fator de grande satisfação para eles é ter um computador de último tipo, último modelo, que claro, tem um custo, mas para eles é como eles programam o dia inteiro, ficam imersos ali naquele ambiente, um computador de última geração, né, melhor processador e com memória, né, não sei o quê, isso é um fator que deixa ele muito satisfeito, mesmo que ele trabalhe muito. Então, às vezes, conversar com as pessoas e perceber quais são as necessidades também pode, né, Professor D'Artagnan, me surgiu uma questão agora. A gente pode fazer uma relação disso com assédio moral também? Será que o assédio moral também não pode empurrar as pessoas para o burnout? Eu creio que, sem dúvida, qualquer pressão, qualquer desrespeito à pessoa do trabalhador, que ele é uma pessoa inserida na organização empresarial, mas ele não é coisificado, ele continua sendo, né, uma pessoa que tem os seus sentimentos, as suas fraquezas, as suas fragilidades, né? E sem dúvida alguma, num ambiente, seja de assédio moral, seja de assédio organizacional, seja do que for, é bem mais fácil que ele desenvolva o problema. Eu estava lembrando aqui da sociedade de desempenho, né? Que a gente vive hoje a sociedade de desempenho, da qual fala o Byung-Chul Han, aquele filósofo coreano que mora na Alemanha há muito tempo, que ele diz assim que até para sair, para viajar, turismo, você tem que ser perfeito, você tem que fazer tudo, você tem que visitar tudo, você tem que conhecer tudo, porque se você não foi até lá, você não foi a Nova York, que nem tem aquele episódio de Porta dos Fundos, né? Então, assim, ó, é pressão para todo lado, a gente tem que ser perfeito sempre. E aí, obviamente, né, chega uma hora que cansa, né? Acorda sempre estando esticado ao máximo. Cada pessoa tem o seu limite, né? E daí, assim, nessa sociedade de desempenho, a tendência é alguns ficarem pelo caminho. Pessoal, nós estamos chegando quase nos 50 minutos do episódio. O papo é muito interessante e a gente vai lembrando de outras coisas, né? E puxando outras coisas, outras linhas. Mas a gente precisa ir terminando, então eu vou deixar alguns minutos para cada um de vocês, na ordem, aí, fazer a sua despedida, dizer o que gostaria de ter dito e não conseguiu, e, enfim, fazer já encaminhar para o encerramento. Então, assim, eu acho que para fechar, claro, gente, aqui o burnout ele está muito vinculado às questões de... A gente está falando de empresa, das pessoas que trabalham, enfim. Mas tem uma classe que a gente acaba esquecendo de falar e dentro das questões que a gente estuda aparecem, né? Que são as pessoas que estudam. Então, quem está fazendo doutorado, quem está estudando para concurso, tem uma pressão muito grande. As pessoas que trabalham em casa, o trabalho de casa, ele é completamente desconsiderado. Então, assim, nós temos pessoas que trabalham em casa, não no sentido de quem faz home office, mas no sentido de cuidar da casa. E por causa disso, as mulheres têm uma incidência muito maior de burnout do que os homens, por causa da dupla jornada. Então, a gente também tem, de novo, uma questão cultural que traz essa pressão e essa carga, essa sobrecarga, para um público que ainda está galgando seu espaço no mercado de trabalho, que ainda tem extremas barreiras, a gente tem a questão do teto de vidro para as mulheres ao passarem cargos de liderança, enfim, e ainda tem a sobrecarga da jornada dupla. E isso faz com que sejam as pessoas que acabam sendo mais afetadas. Então, sim, a gente tem esse olhar da gestão de pessoas e da questão organizacional, mas a gente também não pode esquecer dos outros públicos que estão envolvidos com isso e que sofrem da mesma forma por essa pressão, seja ela social, seja ela pessoal. E eu sempre cuido muito, porque quando a gente individualiza a situação, quando eu digo que é o do indivíduo, a gente está trazendo um quê de culpabilização. E a gente tem que entender que esse indivíduo está dentro de uma sociedade e que a sociedade está doente nesse sentido. Hoje, a sociedade te empurra para isso, do excesso de trabalho, do alcance de patamares além do que... Até, inclusive, tem patamares que tu não quer atender. Vocês brincaram, né, que ninguém aceita, ninguém recusa aumento salarial. Eu diria que talvez, dá uma de Cortella agora, será? Porque às vezes o aumento salarial ele vem junto com mais cobranças. Com mais horários, com mais responsabilidades, até com uma própria pressão tua. Nossa, eu tô ganhando mais, eu tenho que responder melhor por isso. Então, será que ninguém recusa? Faz sentido, claro. Ou melhor, qual é o custo desse aumento? Sim, tem que analisar o custo do aumento. Pode ser que não seja nenhum, mas pode ser que venha. Que venha, que seja alto, né? Que seja alto. Professora Caroline. Hoje em dia, com a síndrome, as pessoas que passam por esse momento de exaustão emocional e física, muitas vezes elas ficam... elas não conseguem realizar pequenas atividades, coisas fáceis de se fazer no dia a dia, né? E, porque isso acaba não sendo prioridade na lista de atividades dessas pessoas. E aí eu lembrei de uma frase naquele texto dos millennials, uhum. do blog, uhum. a sensação de quem sofre de burnout é de ter passado dos limites. E aí eles contam história, algumas histórias, né? Uhum. E uma delas é uma mulher, né, que fala no grupo do Facebook: estou tendo muita dificuldade para encontrar a magia no Natal nestes anos. Uhum. Tenho dois filhinhos, de 2 anos e 1 de 6 meses, e apesar de termos nos divertido lendo livros sobre o Natal, cantando, andando pela vizinhança para olhar as luzes, eu sinto na maior parte que é só uma lista de afazeres sobreposta à minha lista já sobrecarregada. Uhum. Então, essa é uma das expressões, né, mais inefáveis e frustrantes do esgotamento. Ela pega coisas que deveriam ser divertidas, uhum. né, ser prazerosas, E ela reduz a uma lista de tarefas. A um checklist, né? A um checklist do dia. É. A que ponto, né, chega o ser Sim. humano... Da lógica, né, que é. Ela está submetida, né? Ela transforma tudo como uma pendência do dia. Uhum. Né? Uhum. E então, para todos nós, né, a gente ficarmos atentos a esse comportamento no dia a dia para nos proteger. É verdade. Não, faz todo sentido. E como às vezes as coisas simples são recompensadoras também, uhum. né? Nesse caso, ela nem assim tu conseguia fazer, né? Uhum. Professor D'Artagnan. Tudo isso que a gente está falando, né, passa por toda uma sociedade que preza demais algumas coisas, né, que se a gente for pensar bem, às vezes não fazem sentido. Daí, como disse a professora, às vezes é preciso dizer não, né, a maior responsabilidade é um grande ato de coragem, isso aí, uhum. assim, dizer assim que não, eu não quero mais sobrecarga de trabalho, mesmo que eu vá ganhar mais. Uhum. E se isso for arriscar daí o meu progresso profissional, etc e tal, paciência, né? É preciso um ato de muita força, de muita coragem para fazer isso. Uhum. Para se enfrentar essa engrenagem que a gente, na qual a gente se inseriu, né? Como meio chapa, sem perceber, né? Como chapa. Exato, gerando, meio né? sem perceber, meio sem reação, etc. E colaborando por ela também, alimentando ela todos os dias, se a gente faz isso. E o que disse também a professora aqui sobre a lista de afazeres que se torna... Os momentos prazerosos que se tornam uma lista de afazeres é aquela questão da sociedade de desempenho, que até ir passear, fazer turismo, uhum. é estressante, porque uhum. tem que fazer tudo, porque tem que ser perfeito, etc. O problema também, me parece, é que tem muitas pessoas que compraram esse discurso de que tem que ser mesmo assim, de que é bonito trabalhar até se matar, uhum. é bonito não ter direitos, é bonito não sei o quê, etc. Uhum. Então, se as pessoas não tiverem o estalo, né, de perceberem que... Não, qual é o sentido disso? Uhum. Eu tô errado, né? Se elas acordarem para essa realidade... Eu acho que as coisas podem mudar, mas depende daí da coletividade. Uhum. É aquele ditado, né? Tudo que é bom faz mal e tudo que é ruim faz bem. Não é bem assim, né? A gente se acostuma muito, inclusive, a julgar as pessoas pelo sucesso profissional delas, né? E como o professor falou, a gente se insere nessa lógica e as pessoas têm uma série de outros atributos além das suas competências profissionais que as fazem ser o que elas são, né? E se focar só na profissão, né, é complicado, né? Bem, então nós agradecemos os professores, a professora Caroline Prates, professora e coordenadora do curso de Administração e Tecnólogos, o professor D'Artagnan Ferrer, professor do curso de Direito, e a professora Juliana Saboia, professora do curso de Administração e coordenadora de pós-graduação. A gente espera que todos que nos acompanharam até aqui, que esse momento tenha sido um momento também de tranquilidade para pensar sobre esses temas. Agradecemos aos professores e àqueles que nos escutaram até aqui. E nos encontraremos agora no episódio número 18 do podcast Sezuka Talks. Até lá!